Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Meus irmãos, muito boa noite. Vamos dar início ao nosso culto neste domingo, onde nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos na casa do Todo-Poderoso. Isso para nós representa uma alegria muito grande. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 23, e eu vou ler apenas um trecho dessa passagem bíblica que é famosa no mundo inteiro. Diz assim na minha versão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. No início desse culto eu fiz questão de trazer esse texto para nós. Nós aqui em Brasília estamos vivendo um período de muita seca. E o texto fala, e o salmista pede: Senhor, refrigera minha alma. Nós estamos vivendo também um calor muito grande. Se um humorista cearense talvez fosse referir o calor, diria: está fazendo tanto calor que o passarinho está voando com a asa só, a outra para abanar, de tanto calor que tem feito aqui. Talvez o mesmo humorista falasse assim: está tão seco que o gado está dando leite em pó. Mas pode ser que a nossa vida esteja passando por uma sequidão dessa. Pode ser que o nosso dia está carecendo de um refrigério. E esse refrigério que o salmista fala aqui, não tem fabricante nenhum no mundo que consiga produzir um refrigerante que alivie a sequidão da nossa alma. Mas esse refrigério só o Senhor pode trazer. E é isso que o salmista diz: refrigera minha alma, refrigera minha alma. Então, meu irmão, você que me ouve, qualquer parte desse mundo, quero dizer para você: o refrigério para a nossa alma está no Senhor. Só Ele tem a água da vida. Só Ele pode dessedentar a nossa alma que porventura esteja com sede. E que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda perto desse texto, o salmista trata de um outro assunto, mas antes eu gostaria que a gente repetisse um versículo da Bíblia também muito conhecido, que está em Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. É muito fácil, pode ser a versão que está projetada aqui é a mesma. Vamos ler juntos? Isso aqui é uma declaração e um reconhecimento que Deus é soberano. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Repetir: no princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos voltar lá para o livro de Salmos, agora no capítulo 24. Salmo 24. Diz assim na minha versão: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O salmista aqui diz também que o universo pertence ao Senhor. O universo pertence ao Senhor. Vou pedir o pessoal da projeção que volte no versículo 1, nós vamos ler ali agora. Vamos todos juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Bom, 2. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Vamos caminhar um pouquinho mais para o Salmo de número 121. Salmo de número 121. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 desse Salmo. Vamos todos juntos? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os textos que nós lemos até aqui apontam para um Deus soberano, poderoso, criador, que fez o céu e a terra, que fez a você e a mim, e que governa a nossa vida. É a este Deus que eu convido a todos vocês a que venham adorar em espírito e em verdade. A adorar, porque o salmista, neste cântico de romagem, diz o seguinte: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. A esse Deus nós vamos adorar neste momento. E eu convido a equipe de louvor que irá nos conduzir nos cânticos. Graça e paz, igreja. O Espírito Santo fala conosco essa noite. Tudo que o Henrique ministrou e falou desse Deus poderoso, forte, grande, Criador dos céus e da terra, Ele mesmo tem sobre as mãos deles o limite do universo, da vida e da morte. É esse Deus que nós louvamos, esse Deus que nós engrandecemos essa noite. Você que está nos ouvindo pelo rádio também se junta a nós nessa adoração. Você que está nos visitando aqui nessa noite, esse é o objetivo desse encontro: nos unirmos para adorar a Deus, para declarar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele caminha conosco nas adversidades, que Ele caminha conosco nas vitórias, aleluia. Ele não se ausenta. E lá do seu sublime, poderoso trono, Ele se inclina por mim, por você e por cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui nesse domingo à noite, reunidos com pessoas que não são nossos familiares sanguíneos, mas sim no mundo espiritual, para adorar ao Pai, ao Filho, o Espírito Santo, o Deus que nos mantém de pé. Amém? Eu te convido para ficar de pé nesse momento, se você puder. Nós vamos começar esse momento de louvor, continuar essa adoração ao Senhor. Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, Pai, nesse lugar. Aleluia, Jesus. Santo Senhor, Santo, Santo, Santo, Santo, glórias a Ti. Ao que está sentado está sentado, é tu, Jesus, no trono, e ao Cordeiro. a Ti, meu Senhor. Seja a honra. Dedique a Ele nessa noite. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos e séculos. Pelos séculos e séculos. Cante isso essa noite. Jesus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Mais uma vez declaro isso essa noite. Glórias a Ti, Jesus. Aplaudam o Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Um Deus forte, poderoso, que não mudou e que nunca vai mudar. E nós, como povo desse Deus tão forte, nos tornamos fortes com Ele, porque nos tornamos fortes nele. Amém? Deus de Israel, escudo da nação, Ele está à nossa frente, amados. Alegre-se na presença de Jesus. Louvado seja o Teu nome, meu Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Alegre-se na presença do Senhor Jesus. escudo da nação. Ele é água. Ele é água no deserto, Pai da vida, do perdão. É a chave da vitória, se clamar de coração. Bata palmas pra Jesus. Então clame, clame, clame, como Israel, clame. Conquiste, conquiste, conquiste, como Israel. Conquiste, conquiste, conquiste, como Israel. Conquiste. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então clame, clame, clame, como Israel. Conquiste, conquiste, como Israel. Conquiste, conquiste, conquiste, como Israel. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor Jesus. Como Israel, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus de poder, um Deus que faz, que livra, que transforma, que restaura. E aquilo que é restaurado, só quem sofreu a quebra é que sabe que ali aquela peça foi quebrada. Esse é o poder dos nossos Deus, do nosso Deus. Ele restaura para que fique como antes. Nem que seja aos olhos dos outros, mas porque nós temos a marca de Jesus nessa restauração. A nossa parte diante de um Deus tão poderoso, qual seria? Um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo transforma, que a palavra de Deus diz que Ele faz novas todas as coisas. Qual é a minha parte diante de um Deus tão grande? Qual é a sua parte diante de um Deus tão grande? Amados, nós temos que nos entregar aos pés de Jesus, todos os dias, todos os dias, todas as horas dos dias, durante toda a nossa vida, porque gozaremos com Ele na eternidade. Aleluia, Ele quer o meu coração para ser transformado, Ele quer o seu coração para ser transformado. Aleluia, Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Se entregue sem ressalvas na presença do Senhor Jesus essa noite. Aleluia, Jesus. Nos une, Deus, como uma só voz, de um só povo, entoando louvores a ti, Jesus. Glórias a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrega a Jesus essa noite. E seu coração te te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Seja o teu nome, Deus. Nós entregamos, Senhor, porque confiamos em ti. Nós entregamos porque confiamos na fidelidade de um Deus poderoso, soberano, que não falha nunca. A palavra de Deus diz, em Atos 16:25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqueles homens estavam como nós, louvando a Deus, só que numa situação muito difícil, de dor, de cárcere, de prisão, de escuridão. Outras pessoas os ouviam cantar e louvar a Deus. Aleluia. Por isso nós dizemos, canta, Igreja de Jesus. Outras pessoas que são prisioneiras precisam ouvir o canto e o louvor do povo de Deus. Glorifique o nome de Jesus, porque não há nada que fuja ao controle dele. Nada pode resistir ao poder do nosso Deus. Não existem grades, não existem cadeias, não existem prisões que o nosso Deus não possa quebrar. E muitas vezes, como Paulo e Silas naquela prisão, nós estamos aprisionados no banco da igreja, como se fôssemos incapazes de entregar isso ao nosso Deus, de louvar a Ele e dizer: quebra, Jesus, quebra todas as cadeias sobre a minha vida, porque a tua palavra me diz que eu sou livre em ti. Você é livre e no Senhor Jesus nós somos livres. Mas nós temos um Deus que persevera por nós a cada dia. A cada dia Ele peleja por mim e por você. A cada dia Ele vem dizendo: filho, eu tenho poder. Eu tenho poder para te salvar. Eu tenho poder para te libertar. Por isso nós te convidamos a cantar. Tem poder, há poder no nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Vem sobre esse lugar, Deus. Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder. Ele pagou tão gentil. quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glórias a ti, Jesus, repita comigo, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amado, todo esse poder direcionado a nós por amor, por puro e sublime amor. Aproprie-se do amor de Deus, do poder de Deus. Deixe esse poder e essa vida fluir através da sua vida, porque esse é o desejo do coração de Deus. Amém, irmãos? Glórias a ti, Jesus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. As graça e paz, igreja. Amém. A poder no nome de Jesus, amém? Amém. Certa ocasião, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E todas as vezes que aquele rei ia afrontar ou lutar contra Israel, Deus levantava um profeta chamado Eliseu. E aquele homem com um GPS espiritual tinha um discernimento, literalmente, o que o rei iria fazer e aonde ele iria atacar. E o rei, então, de Israel, era avisado por Eliseu o que, o rei da Síria iria fazer. E aí o rei ficava da Síria sem saber, porque sempre o rei de Israel se antevia, se antecipava aqueles ataques. E aí ficaram sabendo que existia um profeta em Israel que avisava ao rei de Israel, ao rei de Israel o que o rei da Síria iria fazer. Aquele homem furioso então pega os seus cavalos, as suas tropas e fala: vamos ao encontro de Eliseu e vamos capturar Eliseu. E aí veja, meus amados, que no versículo 14, se você quiser abrir a Bíblia aí, 2 Reis capítulo 6, abram lá por favor, 2 Reis capítulo 6, verso 14, diz assim: e ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou, versículo 15, na parte final, diga comigo: ah, meu Senhor, o que faremos? Diga comigo, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aquele que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: o Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então eles os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Quantas lutas você enfrenta, meus amados, que você titubeia na fé? quantas afrontas e ataques do diabo, que o diabo se levanta contra o povo de Deus, contra a sua vida, e a gente fica agora temeroso. Veja que existe um exército físico que cercou aquela cidade para capturar Eliseu. Nós estamos falando de um risco de vida. Mas aquele homem, um profeta de Deus, guiado pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus e, sobretudo, do discernimento daquilo que estava acontecendo, entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ele não teme. Ele clama ao Senhor de toda a glória para que abrisse os olhos daquele servo, aquele moço que acompanhava a vida de Eliseu. E aquele homem agora tem um discernimento que havia uma tropa celestial, que havia um exército de Deus pelejando e acampando para proteger Eliseu. A palavra de Deus diz que o diabo fica ao nosso derredor, tentando nos tragar como leão. Mas a palavra do Eterno também declara que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Meus amados, a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor ficam ao redor daqueles que o temem para guardar os seus filhos. Nós vamos entoar mais uma vez esse cântico, mas eu quero chamar você que esteja passando por alguma luta. Talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma causa na justiça, talvez seja um problema na sua família, talvez seja uma luta que você esteja enfrentando com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Há poder no nome de Jesus. Quero chamar meu amigo aqui, o pastor Cristóforos. Ele vai nos ajudar em oração. Você vai vir aqui à frente e nós vamos interceder por você. Pode vir, meu povo. Nós vamos clamar pela sua vida. Nós vamos clamar pedindo que o Senhor se manifeste e se revele de uma maneira especial. Glória a Deus. Há poder. Há poder no nome de Cristo, meus amados. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Grande é o nome de Deus. Cadeias quebrar. Santo é aquele. Cadeias quebrar. Que beleza as nossas belezas. Quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ainda de olhos fechados, Papai querido, o Senhor conhece cada vida aqui presente. Eu sou um estrangeiro, charagandefai, tuitecai, mas o Senhor conhece a necessidade do teu povo. Cada um que veio aqui na frente, os que não puderam, que o Senhor possa sondar nessa noite e que eles possam entender que a peleja não é deles, mas do Senhor. A tua palavra disse através do teu servo Helder que nada fica oculto e escondido aos teus olhos. Portanto, nessa noite, toda fúria contrária ao teu povo, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus. Que tua mão, o teu acesso, possa estar entrando em cada lar aqui presente, em cada vida, em cada família, em cada trabalho, em cada casamento, em cada história de filho. Toca na sua presença, Shemandekou. Visita os lares, restaura os casamentos. Levanta, Senhor Deus, aquele que está caído. Aleluia. E traz, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a tua presença, a tua unção, a tua graça. Um dia um amigo meu estava no carro junto comigo e ele me contou uma história que eu nunca vou esquecer. Recém-convertido, no seu trabalho, com muitas dúvidas do que era o cristianismo e o que era e por que servir a ti, Senhor. E uma colega de trabalho perguntou para ele assim: como é difícil ser crente, como é difícil servir a Deus. E ele não soube responder a pergunta dela: por que é tão difícil servir a ti, Senhor? Porque passamos por tantas lutas e dificuldades. E ele disse para ela: eu não sei a resposta, mas eu vou orar e Deus vai falar. E dias depois, ele voltando no trabalho, dirigindo o carro, ele fez a mesma pergunta para Deus: Deus, por que a gente paga um preço para te servir? E muitas vezes esse preço é alto. E o Espírito Santo falou para ele, em alto e bom som, como você está me ouvindo essa noite: meu filho, e a resposta vem para você essa noite. Minha filha, o maior preço que você paga é não querer pagar o preço. Eu vou repetir: meu filho, minha filha, o maior preço que você paga é não querer pagar o preço. E ele foi chorando para o trabalho. Ele disse: Deus falou para mim isso. Existe um preço a ser pago, sim. Mas existe um preço maior. É que não pagar o preço. E Helder sabe muito bem o que eu estou falando. Porque Deus falou isso para ele no carro dirigindo. Portanto, nessa noite, tome posse da sua vitória. Ele nem era recém-convertido. E hoje é pastor de vocês aqui. Deus é com vocês nessa noite. Ninguém aqui está sozinho. Apesar da dificuldade da luta, creia somente no Senhor e verás a glória de Deus. Amém? Graça e paz, igreja. Quem está feliz com Jesus aí? Quem crê que esse Deus tem todo o poder para quebrar cadeias? Eu vou abençoar as crianças daí mesmo. Eu vou pedir para que elas possam ir já direto para o cultinho. Que elas possam receber da parte de Deus uma porção bendita. E que elas sejam guardadas e protegidas no Senhor. Pode ir direto. Enquanto isso, você abre a Bíblia em Efésios capítulo 6, no verso 10. E depois vamos abrir Marcos capítulo 6, verso 14. Efésios capítulo 6, verso 10. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Cristóforos, esse que está aqui, nosso amigo, está morando em Florianópolis. Foi um homem muito importante na minha conversão. No começo da minha caminhada com Cristo, nós andávamos juntos, fazíamos cultos na casa dele. E foi um momento assim, muito precioso que eu tive na parte de Deus. Cristóforos é um homem de Deus, na época ele não era pastor, e eu tenho visto a vida deste homem dando frutos para a manifestação da glória de Deus. Teve uma época, eu não era crente, estava nesse processo, sendo balançado, eu peguei minha bicicleta, morava na K27 do Lago Sul, fui até K17 do Lago Sul, eu chamava ele de galego na época, esse era o apelido dele, o homem era professor de jiu-jitsu lá na FIT 21, tinha um Maverick, tinha uma caminhonete diesel, ele e o irmão dele moravam no Lago Sul. Eu falei, galego, fala sério aqui, querido, de homem para homem aqui, você vai lá no Lago Sul, no culto e tal, mas depois na segunda-feira você dá uns beijos nas meninas, você fica com as meninas lá na academia, tem um monte de loira lá, bonito, fala sério, galego. E o galego, o pastor Cristóforos, galego na época, né, ele falou, espera um pouquinho aí, Helder. E aí quando ele volta com o kimono dele. E ele fala, toma aqui meu kimono. Eu fiquei sem entender, eu peguei o kimono dele, e quando eu olhei para trás, o kimono estava escrito assim, 100% Jesus. Meu Deus, aquilo foi um soco assim espiritual. Eu falei, meu Deus, então existe um Deus que é tão profundo, que é melhor do que ficar saindo com meninas, que a gente pode de fato se consagrar e nos entregar ao Senhor. Aquele dia foi muito importante, Cristóforos, na minha vida. Eu louvo a Deus pelo seu exemplo de vida e louvo a Deus pelo seu ministério, sua família, viu, meu querido? Deus abençoe. Estamos felizes que o Bruno Araújo está aí também, o diácono, o Paulo. Deus abençoe os amados, viu, meus queridos? Desculpa o seu nome, meu querido. Não, você. Isso. Christian, né? Ah, é o amigo do Cristóforos. Muito bem. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto é claro, esse texto fala de uma maneira clara, objetiva, que a nossa luta não é contra o ser humano, mas a nossa luta é porque aquilo que está atrás do ser humano, a influência que muitos de nós recebíamos então, que são as trevas, o diabo, tudo aquilo que se levanta contra a glória e a verdade de Deus. Em cima desta verdade, meus queridos, eu quero que você abra ainda a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 6, no verso 14, para que nós possamos ter esse discernimento da luta espiritual posta contra os homens de Deus e aquilo que está atrás das circunstâncias no qual nós passamos, meus amados. É sobre isso que nós queremos conversar contigo nesta noite. Marcos, capítulo 6, no verso 14. O rei Herodes ouviu falar destas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas, quando Herodes ouviu estas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João e o amarrasse e o colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com a qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodes teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente o jovem apressou-se em apresentar-se ao rei como um pedido: desejo que me dês agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido ao jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. A tua palavra é poderosa, Senhor. Eu quero amarrar toda ingerência maligna e toda falta de discernimento, toda cegueira espiritual. Assim como o Senhor Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa com Eliseu, abrindo os olhos daquele moço, e ele viu cavalos e carruagens da tua glória e da tua presença, eu te peço, Pai, que o Senhor coloque anjos nesta igreja, ministradores, e que tudo aquilo que não vem do Senhor sejam destronados agora em nome de Jesus. Nos leve, Pai, a um discernimento, uma compreensão mais profunda da Tua verdade, mais poderosa da Tua verdade libertadora e de todo o poder que há em Teu nome. Ensina-nos, Deus, a olhar além das circunstâncias e além das tribulações. Eu te peço em Cristo Jesus, e a igreja diz: amém. Será que as ações do ser humano são totalmente isentas de influências? Será que quando você decide algo, quando eu decido algo, quando alguém decide algo, crente ou não crente, ele toma uma decisão única e exclusivamente segundo o seu querer, segundo a sua vontade? Ou será que existem determinados tipos de influências na vida da pessoa? Será que quando surgem circunstâncias de tribulações, de lutas, de intempéries, de tribulações na sua vida, será que são apenas o acaso? Será que é apenas a sorte, o destino assim o quis? Ou será que existe uma orquestração espiritual por detrás destas coisas? Eu quero falar com você, meu amado, porque o que é de fato a realidade? Será que a realidade é aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso sentir com os meus cinco sentidos? Ou existe algo maior e mais sublime do que esta realidade que nós achamos tão palpável, tão terrena? Na realidade, meus queridos, o próprio Platão, por exemplo, ele dizia que existe um mundo de ideias. E este mundo de ideias é um mundo totalmente diferente desta realidade. Platão dizia isso, mas a Bíblia nos ensina algo muito mais sublime do que Platão trouxe. É que existe, meus queridos, um mundo espiritual que está atrás de uma realidade física em que você e eu vivemos. Eu quero conversar com você sobre isso hoje. E meu pedido como um pastor é que Deus possa te dar um discernimento maior das circunstâncias. Porque quando eu tenho então um discernimento maior das circunstâncias, do que está por detrás das circunstâncias, eu vou me posicionar da maneira adequada, justa, segundo as verdades de Deus, para pelejar conforme aquilo que Deus quer que eu peleje. Note que em certa ocasião Jesus Cristo pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e alguns diziam que era Elias, e outros assim, profeta e tal, mas Jesus diz: vocês, meus discípulos, que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vira e fala: tu és um ungido de Deus, o ungido do Senhor, o eleito de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: não foi nem carne, nem sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está nos céus. Veja que Pedro teve uma inspiração do próprio Pai de Deus para dizer quem era Jesus Cristo. A pergunta era uma pergunta de ordem, sem dúvida nenhuma espiritual, e foi discernida espiritualmente. Então Pedro agora estava olhando além de um homem de carne e osso. Ele estava discernindo que aquele homem chamado Jesus Cristo é o Messias, é o Deus, é a segunda pessoa da Trindade, encarnado, o Verbo encarnado, que estava com ele, cheio de graça e formosura, e que veio para libertar Israel. Foi isso que ele estava dizendo, inspirado pelo próprio Deus. Então agora Jesus Cristo, sabedor que os discípulos tiveram esse discernimento que vem da parte do Pai, ele começa a dizer então: olha, importa que eu vá para Jerusalém e seja crucificado. Então, já que eu sou o Messias e que vocês tiveram esse discernimento, esta revelação da parte de Deus, eu vou dizer qual é a minha maior missão: é morrer para salvar a vocês, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quando Jesus começa esse discurso muito duro, o próprio Pedro, meus amados, que tinha sido inspirado pelo próprio Deus, agora ele começa a chamar Jesus Cristo num canto e começa a repreender e começa a dizer: não, Senhor, não é esta agenda que nós queremos para ti, nós não vamos permitir que você seja crucificado. Palavras de Jesus: arrede de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do Pai. Meu Deus. Note que são dois momentos: um que ele é inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, e o outro que ele é influenciado pelo próprio diabo para tentar impedir a ação do próprio Jesus Cristo. Meus queridos, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o homem carnal, o homem que não tem Deus, ele não discerne as coisas espiritualmente, porque eles são loucura, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Não é pelo intelecto, não é pela razão, não é pela lógica, não é pela filosofia, não é pela psicologia, é pelo mundo espiritual. Vejam essa verdade que eu estou dizendo ainda, meus queridos, em Efésios capítulo 4, por gentileza. Antes disso, Efésios capítulo 2, abram lá a Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Diga: eu estava morto nos meus pecados, nas minhas transgressões. E olha a consequência disso. Versículo 2: nos quais costumávamos viver, ou seja, nos pecados e nas nossas transgressões, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que antes da nossa conversão, nós éramos influenciados e dirigidos muitas vezes pelas trevas. É isso que ele está dizendo. Vocês eram influenciados, veja, vocês seguiam a presente ordem deste mundo. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que existe um príncipe deste século, e quando ele fala o príncipe deste século, ele está se referindo a quem, gente? Ao diabo, aos seus anjos caídos. Então esse texto está dizendo que aqueles que não têm Deus, eles seguem e são influenciados pelas trevas para viverem em desobediência. Desobediência do quê? Da palavra de Deus. Mas Paulo vai mais longe. Veja lá em Efésios, abram lá, capítulo 4. Eu já preguei sobre esse texto aqui. No versículo 26, diz assim: quando vocês ficarem irados, diga comigo, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Juntos. E não deem lugar ao diabo. Diga comigo, e não deem lugar ao diabo. Paulo está falando para crentes. E Paulo está falando assim: um dos canais da influência maligna sobre a sua vida e minha vida é quando a gente perde o controle de si, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. E quando eu perco o controle de mim mesmo, eu sou influenciado, muitas vezes, pelas trevas. Por isso esse texto diz: apazigue a sua ira, domine esta ira, não permita que ela cresça, senão vocês vão dar lugar ao diabo. Meus amados, nós temos que entender e ter o discernimento do que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a nossa realidade física. É muito mais concreto daquilo que você toca, cheira e vê. O que governa esta terra é o mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o filho do reino do seu amor. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Você não verá, meu querido, de uma maneira emblemática a glória de Deus se você não passar muitas vezes pelo vale do arrependimento. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E essa santidade nada mais é, meu amado, do que uma luta constante de mortificação contra a sua carne, contra os principados e potestades e contra os valores mundanos que falam contrários à palavra de Deus. João Batista era o profeta, meu querido, que veio trazer uma verdade emblemática: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vós. Aliás, quando Jesus Cristo começa a proferir o seu sermão, as suas primeiras palavras de Jesus Cristo, sabe qual é? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. João Batista, meu amado, vem no poder de Elias exatamente para restaurar a intimidade e aquilo que outrora estava duro no coração do homem e da mulher. Quanto mais duro você for, mais Deus vai resistir à sua vida. A palavra de Deus diz, meu querido, que ao soberbo Deus resiste, faz força contrária, mas aos humildes Ele dá graciosamente. Não existe arrependimento sem humildade, não existe arrependimento sem quebrantamento, não existe arrependimento sem o conhecimento da verdade de uma maneira mais clara. A transformação nas nossas vidas, ela se dá toda vez que você se arrepende no pó e na cinza e reconhece: eu sou pecador, Eu estou agindo como honesto, insensato, como uma pessoa que não deveria agir, porque eu tenho agredido a minha esposa nas palavras, porque eu tenho sido um pai insensato, porque eu tenho sido duro na igreja, porque eu tenho sido hipócrita nisso, eu tenho sido mentiroso no assado, porque o pecado tem nome, meus queridos. E as desculpas, as justificativas que o ser humano dão são inúmeras, enormes. As pessoas sempre estão se justificando, mas todo mundo peca, todo mundo é errado. Quem nunca pecou, tire a primeira pedra. Meus amados, Deus nos ama de uma maneira incondicional, mas Ele não tem como justo o pecador. João Batista, o profeta de Deus, ele vem trazer uma palavra de arrependimento. Mas não apenas isso, ele é a voz de Deus que clama no deserto. Veja no versículo 4, Lucas capítulo 3, permaneça com sua Bíblia aberta, meus queridos. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Diga assim comigo, eu crente, vou passar por muitos desertos, na minha vida. Posso ver um glória a Deus? Glória a Deus. Aí é forte. Não existe crente que não passe por deserto. Jesus Cristo começa o seu ministério impulsionado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e fica 40 dias e 40 noites no deserto. Nós todos passaremos por muitos desertos. Jesus Cristo diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas nós passaremos por aflições. E passaremos por muitos desertos, por muitos motivos, por motivos do pecado do nosso próximo, por motivos de pecado da nossa própria vida, e por vontade do próprio Deus aperfeiçoando em nós aquilo que tem que ser aperfeiçoado, e que só é possível no deserto. Antes do povo sair, meu querido, ia chegar em Canaã, eles permanecem 40 anos no deserto. Só que o deserto, nós temos que compreender algo, meu querido, muito profundo. O deserto, que é a ausência de praticamente todas as coisas, o deserto vai te levar e vai me levar a uma total dependência do Senhor, porque não existe recursos para que eu possa sobreviver. Eu só posso depender do Senhor. Os recursos financeiros acabam, a saúde acaba, a nossa reputação muitas vezes, tantas coisas, eu não sei como lidar. É no deserto que Deus quer nos tratar. Mas existe um absoluto no deserto. Só existe uma opção de você e eu sairmos do deserto. Diga comigo, aprovados. E se eu não for aprovado, pastor? Não tem problema, você permanece no deserto. Pastor, passou de ano e agora? Eu continuo murmurando. Não tem problema, o deserto pode ser muito longo. Pastor, mas eu continuo com a mesma atitude orgulhosa. Não tem problema, o deserto é bastante comprido. Pastor, eu estou murmurando, me queixando, porque só tem um manazinho neste deserto, a minha conta está pequenininha, está no vermelho, está nisso. Não tem problema não, Deus vai te ensinar a ficar andando no voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, até que Deus arranque do seu e do meu coração o Egito. O Egito não é algo natural para ser arrancado do nosso coração. O Egito é arrancado pelo sobrenatural de Deus e muitas vezes por meio do sofrimento. Teve um motivo de grande alegria o passar por diversos tipos de provação, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e essa perseverança, maturidade e integridade, sem nos faltar coisa alguma. Mas se nos faltar alguma coisa, peça ao Senhor sabedoria, que deliberadamente, graciosamente o Senhor nos dá. É a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Aqui, meus queridos, existe um terceiro aspecto. Ele agora está, literalmente, João Batista, nos ensinando, preparando o caminho do Senhor. Ele diz, ele vai aplainar os caminhos, ele vai endireitar aquilo que está torto, tortuoso, porque, meu querido, para estarmos na presença do Senhor, a despeito dos nossos pecados, nós precisamos entender que nós chegamos a Jesus do jeitinho que está, cheio de pecado, cheio de coisa, cheio de mundo no mundo, do mundo no nosso coração. Mas não é dessa forma que Cristo quer que você permaneça. Nós não chegamos a Ele do jeitinho que estamos, Mas uma vez que a gente chega, se prepare para passar por muitos desertos. Você não verá homens e mulheres de Deus sendo usados de uma maneira profunda se não passaram por muitos desertos. Você não verá. Então quando você faz a oração, e tomara que você continue fazendo essa oração: Deus, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um vaso, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio da presença, me use, eu quero ser seu servo, glória a Deus. Deus está falando: deixa eu preparar uns 4 desertinhos para ele aqui. Pastor, não quero nada disso. João Batista é um profeta de Deus, que vem falar sobre o arrependimento, vem falar sobre... Meu querido, que vamos passar pelo deserto, mas é um homem, a despeito de toda a sua palavra, que pode parecer dura demais: arrependei-vos, raça de víboras. Era uma palavra em que as multidões iam até ele. E sabe por onde, Roberto, as multidões iam até ele? No deserto. Sabe por quê? Porque se fosse no shopping da época, gente, ar-condicionado, tudo iluminado, Henrique, o pessoal fala: não, eu estou aqui no shopping, que depois eu vou ali no Habib's. Eu estou aqui no shopping. Não, não. É no deserto para dizer assim: eu não estou indo ver coisa alguma, senão a presença do Senhor. E esse cristianismo e essa voz profética que só um ser, instituição que estou trazendo aqui, tem, é a Igreja do Senhor. Não existe nenhuma outra instituição a não ser a Igreja do Senhor, lavada e remida, que tem essa voz profética, esta voz da verdade, para nos ensinar o caminho da verdade. Mas João Batista não apenas tem uma palavra dura. E como que as pessoas, as multidões afluíam até ele? Porque havia unção, e aonde há unção há o poder de Deus, e a unção atrai as pessoas. Como Léo, a flor atrai o beija-flor. Ah, que bonitinho. Mas olha que palavra tremenda. Ele traz uma restauração, um conceito de amor e de justiça. Pastor, João Batista fala de amor? Fala, quer ver só? Vejam lá em Lucas capítulo 3 ainda. Acharam aí, meus queridos? Lucas capítulo 3, no verso 10. O que devemos fazer então? Porque ele está falando acerca de arrependimento, ele está falando acerca de que o machado já está posto à raiz. Então a multidão começa a falar: mas agora o que eu faço diante dessa verdade? Como eu me arrependo de maneira prática? O que eu devo fazer? Veja, resposta. João Batista respondia, versículo 11: quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e a quem tem comida, faça o mesmo. João Batista está ensinando a você e a mim: seja generoso, aquilo que Deus te deu, compartilhe com aquele que não tem. Amém, igreja? E ele vai mais longe. Então alguns publicanos, versículo 12, que vieram até ele para serem batizados e perguntaram: mas mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre nada além do que lhe foi estipulado. É porque o publicano, meu querido, ele pegava os impostos dos judeus e levava para Roma, e ele recebia uma parte, uma comissão. Só que aí os publicanos, sabe o que faziam, Roberto? Na contabilidade deles lá, tinha o caixa 2. O caixa 2 é antigo, viu, gente? É? Não começou aí com os PTs da vida. Não, é bem mais antigo. É exatamente isso. Ou seja, cobre o que é justo. E aí vem os soldados e falam: e agora, como que nós também fazemos? Veja no versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Eles responderam: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. Ou seja, não use o seu poder de maneira leviana. Você tem poder, mas não acuse ninguém, não fomente provas equivocadas e alegre-se com o seu salário. Veja então, meus queridos, que João Batista está trazendo palavras muito claras e diretas a você e a mim, de que nós devemos, de fato, meus queridos, ter uma vida, se nós falamos que temos nos arrependido dos maus caminhos e vamos dar frutos dignos de arrependimento, isso vai acontecer no nosso trabalho, isso vai acontecer com o nosso próximo, isso vai acontecer, meu querido, na nossa vida, no dia a dia. Posso ouvir um amém, igreja? A segunda figura que nós vemos desse texto é Herodes. Herodes era um rei. Herodes não é um nome, é um título, é um cargo. Assim como César não é um nome, era o nome do imperador de Roma. Herodes era um título, era um rei, que estava sob um comando maior, sobre o Império Romano, a serviço do Império Romano, mas era um rei. Na época de Cristo e dos apóstolos, os historiadores dizem que houveram 4 Herodes. Herodes o Grande, que quando os magos chegam a Herodes e falam assim: você está sabendo das boas notícias? E Herodes: não, o que, que é? Não, surgiu, está nascendo o rei dos judeus. Ele fala: meu Deus, os reis judeus? O cara pensa na carne, né? Se eu sou rei, está nascendo outro rei, esse rei vai tomar o quê? O meu lugar. Ele é mesmo, o cara é um raposa, né? Um raposão. Me conta um pouco mais sobre isso. Parece um psicólogo, Natália. Me fale um pouco mais sobre isso. Quando vocês voltarem, vocês me dão a localização exata onde esse rei está, porque eu quero ir lá adorá-lo. E diz o texto bíblico que aqueles magos voltam de fato para encaminhar, para dizer a Herodes onde Jesus tinha nascido, mas por divina revelação do Senhor. Divino o quê, gente? É porque as circunstâncias, meu querido, existe uma verdade muito maior por detrás dela, daquilo que a gente vê, toca, sente. Eles são advertidos: não fale. Sabe o que Herodes faz? Ele não tem agora informação, ele fala assim: simples, vou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que aí acaba o problema. Herodes o Grande faz isso. E o mesmo Herodes manda reconstruir o templo de Salomão. Foi com o dinheiro de Herodes. Herodes era um homem. A função de Herodes, junto aos judeus, sabe qual era? Julgar as leis dos judeus, as leis espirituais dos judeus. Veja o que o diabo faz. Como que um homem ímpio se torna rei de um povo que tem o oráculo de Deus, e ele tem que julgar o povo de Deus acerca das leis da palavra de Deus? Isso era Herodes. Deixa eu falar uma coisa para você, meus amados. Coisa alguma o homem pode receber, disse João Batista, se não vier do alto. Diga comigo: coisa alguma eu recebo, se Deus não me der. E uma das maiores autoridades que Deus deu ao homem é a capacidade de governo. O governo é de Deus, sobre os céus e sobre a terra. O presbítero Henrique falava de alguns versículos disso hoje, da soberania dele. Este governo foi dado a Adão. Diz para Adão Deus: multiplicai-vos, povoai e dominai sobre a face da terra. Adão teve todo o governo e toda a autoridade para governar esta terra. Os teólogos chamam isso de co-regentes de Deus. A autoridade está em Deus e Deus delega essa autoridade a Adão, portanto a todos os homens e mulheres, para governar sobre a face da terra. Esse governo ainda existe? Sim. Mas esse governo agora ele é corrompido por conta do pecado. E nós estamos falando aqui de um governador, de um rei. E um governador e um rei, ele deve governar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu pecado, segundo as suas inclinações. Não, ele deveria ou deve governar segundo os preceitos de Deus. Por isso a Bíblia diz: feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Em Israel, durante muito tempo em Israel, o sistema de governo de Israel era uma teocracia. Deus era o rei, literalmente falando, de Israel. Como assim, pastor? A nação de Israel não tinha um rei físico, de carne e osso, mas o próprio Deus assentado no seu alto e sublime trono. E ele governava a nação por 3 papéis, por 3 grupos, 3 ofícios: o sacerdote, o profeta e os juízes. Samuel era um juiz, ele era um profeta, e ele julgava as causas daquele povo. E certa ocasião as nações, diz a Bíblia exatamente assim, as nações olhando, Israel olhando as nações pagãs, falaram para Samuel: nós queremos um rei como as nações pagãs. Samuel se abate, se entristece com tudo isso. E diz a palavra de Deus que Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, não se entristeça não, porque não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, o Senhor dos Exércitos. Mas eu vou dar um rei segundo o coração deles. E este rei, segundo o coração deles, foi chamado Saul. Um rei ungido por Deus, que entrou na carne e subjugou o povo e matou profetas e fez tantas coisas, porque ele se desviou e se desvirtuou do governo que deveria ser um governo segundo as verdades de Deus. Quando nós olhamos, abram lá, meus amados, novamente, Marcos capítulo 5, 6, melhor dizendo. Quando nós olhamos Herodes, nós estamos falando de um rei, sim ou não? Muito bem. E este rei tinha a capacidade de conciliar o religioso com o profano. Deixa eu só abrir um parênteses para você, uma curiosidade teológica. A gente lê nos textos bíblicos, fala assim, que os judeus não gostam dos samaritanos. Vocês já viram esse texto? Muitas passagens falam sobre isso. Mas por que os judeus não gostam dos samaritanos? É porque os samaritanos se converteram no Antigo Testamento. E sabe o que eles fizeram? Os samaritanos agora adoravam a Deus, o Deus de Israel, e continuavam com as suas práticas profanas. Eles adoravam Deus do exército e continuavam na macumba, no candomblé e assim sucessivamente. Era isso. É misturar o santo com o profano. Aliás, não existe essa mistura. E é exatamente o que nós vemos nesse texto, porque no versículo 20 diz, porque Herodes temia João e o protegia. Versículo 20, de Marcos capítulo 6. Sabendo que ele era homem justo e... Diga comigo, sabendo que ele era homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Sabe o que acontecia? Ele ouvia o maior de todos os profetas. Sabia que eu era um homem santo. Estava numa posição de julgar as leis do próprio povo judeu. Então ele conhecia, presbítero Henrique, as leis. Não tinha como. Ele tinha por ofício a obrigação de conhecer o quê? O quê, gente? A Torá, a lei de Deus. E diz que ele ouvia, que temia, que gostava, mas não se posicionava. Quantos de nós somos assim? Quantos de nós gostamos de ouvir a palavra de Deus? Somos simpatizantes da palavra de Deus? Mas nos enganamos a nós mesmos porque não colocamos em prática a palavra de Deus. Eu gosto, meu querido, quando alguém fala, puxa, pastor, sua palavra foi muito boa, bate no meu ombrinho, o senhor foi muito usado por Deus. Glória a Deus, meu querido. Mas eu gosto muito mais quando as pessoas mudam conforme a palavra de Deus. Você pode gostar o que for da palavra, mas se você não colocar em prática, não tem valor nenhum. Por isso que Tiago diz, não engane a si mesmo, sendo ouvintes negligentes, mas sejam ouvintes praticantes da palavra de Deus. Este homem, meu querido, ele gostava de ficar ouvindo João Batista. Você imagina, aliás, não ouvir João Batista? Um homem cheio do Espírito, um homem cheio da presença de Deus, entretanto, ele permanecia duro, ele não se arrependia dos seus maus caminhos. Existem pessoas dentro da igreja que são assim. Que tem ainda muito do joio no coração, escuta a palavra, mas a minha vida é assim, pastor, eu sou desse jeito, eu sou assim. Não, meu querido. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Herodes não apenas misturava o santo com o profano, mas ele misturava o ético com hediondo. Diz a palavra de Deus que veio uma dançarina, uma menina, eu não sei se foi dança do ventre não, viu gente, eu não posso falar isso, mas tudo bem, ela chegou lá e dançou e tudo, não sei o que, e esse homem fica estarrecido. Antipas é o nome dele. E quando ele vê essa dança toda, ele fala, pede o que você me quiser que eu te darei o quê? Até a metade do meu reino. João Batista estava com a cabeça a prêmio porque as trevas, meu querido, as trevas pensam e entendem que a voz de um homem de Deus vale mais do que metade de um reino. A gente tem que olhar além das circunstâncias. Que o Senhor, Senhor Deus, possa nos acompanhar e possamos ter uma semana de vitória. E que essa semana, Senhor Deus, nós possamos implementar aquilo que o Senhor nos deu essa noite como alimento espiritual. Nos mostra, Senhor, onde devemos mudar, onde devemos parar e onde devemos continuar, Pai. Sempre na Tua presença. Porque a Tua presença, Senhor Deus, é que Tu nos, Senhor Deus, nos tem guiado, Pai, para um caminho que Te leva à salvação. Te damos graças assim, Pai. Abençoa o Teu filho Helder, pastor Helder, abençoa, Senhor Deus, a sua família grandemente. Amém, Jesus. Dá a ele cada dia mais força, Senhor Deus, entendimento e revelação da Tua palavra, e que ele possa continuar, Senhor Deus, a cada dia sendo usado cada vez mais e mais por Ti. Fico feliz em ver, Senhor Deus, essa igreja, Senhor Deus, transformada pelo Teu poder. Glória a Deus. Em nome de Jesus é que Te agradecemos assim. Amém. Amém. Vão na paz, meus queridos. Que a graça de Deus se manifeste a cada um e tenha uma semana rica no Senhor. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.